Oh, meu amor, não me esqueça. Eu bem sei sofrer demais sem a tua presença. Volta logo, oh querida, já não posso esperar. Quero o teu perdão. Ai, eu estou perdido por haver mentido. Quero o teu perdão. Perdoa-me por todos os anos. Perdoa-me por meus desenganos. Perdoa-me, amor. Perdoa-me por meus desenganos.